de maio de 1888, nos deram apenas decretos em palavras. Fazendeiros do século XV escravizavam e matavam muitos negros simples. Eles eram levados pelos navios negreiros para serem negociados no mundo inteiro. Muitos negros não reagiam e morriam de banzo ou de fome, pois muitos não resistiam. Existe no Brasil uma ideia falsa de que os negros eram seres submissos e que aceitavam a escravidão sem arma, sem lutar, sem qualquer reação. Mas isso é mentira que espalham por aí, pois zumbi, irmãos, continua sendo símbolo da luta contra o racismo e do preconceito racial, que muita gente diz que é normal. Foi um líder considerado imortal, mas pela ganância dos brancos era mortal, pois haviam também os capitães do mato, homens violentos que muitos colaboraram para o nosso sofrimento. E sofremos humilhações que não se acabam com o tempo, só porque somos negros fomos pisados, chicoteados e tirados de nossas terras como os pobres coitados, onde éramos reis e pessoas de bem. Mas chegando aqui, nós viramos é ninguém. A burguesia mercantil não os deixava em paz. A burguesia mercantil não os deixava em paz. E o sofrimento, porém, aumentavam mais e mais, pois viviam em senzalas, amontoados, que o sistema comparam com os atuais favelados. Destruíram nossa imagem, nos causando tormento, e depois eles dizem que nós somos violentos, mas tivemos de escapar pra poder sobreviver, pois esse drama que vivemos ninguém pode esquecer. Nós negros construímos essa terra, e porque hoje em dia não podemos viver nela, nazistas querem nos acabar, racistas querem nos matar. Então, irmão, se não quer nos ajudar, não vem atrapalhar. Diz aí: malditos hipócritas são esses racistas que não nos ajudam e só sabem fazer críticas. Malditos hipócritas são esses racistas que não nos ajudam e só sabem fazer críticas. Malditos hipócritas são esses racistas que não nos ajudam e só sabem fazer críticas. Malditos hipócritas são esses racistas que não nos ajudam e só sabem fazer críticas. Uma palavra muito citada pelas pessoas em geral, pois existe a união. Uma palavra muito citada pelas pessoas em geral, mas crianças negras são desprezadas pela sua cor, enquanto a branca é tratada com muito valor. Negras são desprezadas pela sua cor, enquanto a branca é tratada com muito valor. É, pode crer, com muito valor. Malditos hipócritas são esses racistas que não nos ajudam e só sabem fazer crítica. Malditos hipócritas são esses racistas que não nos ajudam e só sabem fazer crítica. Malditos hipócritas são esses racistas que não nos ajudam e só sabem fazer crítica. Malditos hipócritas são esses racistas que não nos ajudam e só sabem fazer crítica. Uma palavra muito citada pelas pessoas em geral, pouco usa. Isso é a união. Uma palavra muito citada pelas pessoas em geral, mas crianças negras são desprezadas pela sua cor, enquanto a branca é tratada com muito valor. Negras são desprezadas pela sua cor, enquanto a branca é tratada com muito valor. Hey!